么关系。 Serra Papá, chame a torre para acionamento agroecológico. O 1097, mantenha a posição de Juliette com o portão 08, aeronave da companhia já não passou a sua frente, possibilitando seu ingresso. Gente, mantenha a posição, vou 1097. Total a bordo dos 121 e autorizado de Verão Preto. Autorizado táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste altímetro na 097. 097, 1895, obrigado. 1097, autorizado ingresso Juliette, portão 08. Ingresso Juliette, posição 08, gol na 097. Quatro zero meia cinco, autorizado a minha ida colar, pistão 0, vento 180 graus, 08 nove. Entendendo, ponto de desvantagem então, azul 4065. Pelo detalhe, sabe, aquela coordenação de decolagem visual não dá mesmo, né? Afirmativo, a gente fez contato com o APP e realmente foi solicitado o cancelamento. Tá bom, obrigado. Rodão, boa tarde, 2009, ponto de espera pronto. Opa, Romeu, Mike Yang, papá. Rapaz, o colega ali mantém, 2009. Papa Romeu, Mike Yang, papá, informa o término do cheque, muito obrigado. Agora precisamos revocar a aeronave até a posição anterior, no pátio 3. Ô, Salvador, no meio 59 para o táxi, estamos com 341 de autonomia, Fernando Guarulhos, 177 a bordo. 177-341, Guarulhos alternativo? Afirmo. Autorizado o táxi até o ponto de espera via pátio 1. Pátio 1 no Índia, quando lá a torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro 1097. É o pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, chama torre 295, gol na 659. Paulo, passaria do 2-3-1, ponto de espera mesmo. Batalha 2231, após a passagem do banho da boa causa, autorizado para o estacionamento na posição remota 1-2 do pátio 1. Papá Romeu Mike, aqui papá. Autorizado reboque, reporte no Traveja Taxway Foxtrot. Ok, Mike, aqui papá. Salvador, India, Serra Papá, adicionado no Pátio 5, 14, a bordo está alternando Serra November, Vitor Delta. Serra Papá, livre acionamento, chama táxi. Acionado, livre táxi. Confirmando livre táxi, chama para ingresso no 7017, o ajuste. Paciente, vai iniciar o táxi da Belt. Espero a cabeceira 17, índio Serra Papá. Pode chamar o controle? 1935, bom voo. 1935, boa. Terminado, alinhado e pronto. Só um instante, 2009. Ok. Esse avião da Azul tá aí no painel também? Deixa eu só confirmar o destino dele, só um instante. Ok. Tá legal, Campinas. Obrigado. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4462, sinal, passou externo, visual. Continua a aproximação, aguarda a pista livre 4462. 62. Voo 2009, 150 graus, 079, decolagem autorizada. E esse é o 2009. Tchau, papá. Autorizado, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7. Salvador, boa tarde, Lula 65. Ponte de espera da 1-0, está pronto. Pulo 659, mantenha a ponte de espera, aguarde instruções. Vale. Olá, Salvador, passageiro 2231, pronto, tá? 44 a bordo, 6 horas de autonomia, alternando Brasília. 44 no POB, 0340 de autonomia, confirme a alternativa? Brasília. Utilizar táxi até o ponto de espera via Pátio 1, Índia, Condular Torre, 118 decimal 95, ajuste altímetro 1097, segue a retaguarda do R2 da Avianca como número 2, número 3. Ativo, segue a retragada do colega da Bianca 2231, muito obrigado por isso. Condições de alinhar? Tráfego... Ok, desconsidera a última autorização, mantenha o ponto de espera, o tráfego está bastante veloz na final. Aguarde as instruções. Aguardando então, voo 1659. Uberlândia, 3 horas de CNM 321. Autorizar táxi até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste altímetro 1097. 1097, Pátio 1 no Índia, 295 lá, o CNM 321. 5, continua aproximação, vento 150 graus, 079, ajuste no 017. CNM 275. Salvador, Índia, Serra Papá, alinhado, pronto. Mantenha a cabeceira no 7, Índia, Serra Papá, o tráfego na final no 0 já ultrapassou o externo. Será autorizado após. Agora. Certo. Alfa, Índia, Serra Papá, Solo, Papa, Romeo, Mike, Índia, Papá, próximo a Fox. Gente, o Papa, Romeo, Mike, Índia, Papá, continue reposto no través da Taxo Yango. Yango, papá. Sétimo 5, pouso autorizado, 160 graus, 08 nós. Pouso autorizado, 275. Portão 1, não. Aguardo, 1284. Nova, voz da TR, ali mantém. Voz da TR, ali mantém, 659. Papá, vento 160 graus, 08 nós, decolagem autorizada no 7. Decolagem, descerra, papá. Salvador, hoje é 6314, vai passar o estéreo em mais uma linha. Continua a aproximação, informe 737 alinhando para decolagem, aguarde pista livre, 6314. Azul 27 no 5, no solo 1 no 4, primeira direita no 2 1 1. Primeira direita no 2 1 1, 27 no 5. Papá Romeu Mike, aqui papá na escuta. Prossiga, nós estamos aqui próximo a Eco, aguardando o ATR aqui entrando na Eco. Afirmo, dá passagem ao mesmo, o mesmo vai ingressar na taxa daquilo pro pátio 3. Ok. Aí, tá autorizado seguir a retaguarda do mesmo até pátio 3, reforço com o término do reboque, o papá Romeu Mike, Yankee Papá. Yankee Papá. Olá, Salvador, boa tarde, o Azul 275. Azul 275, autorizado táxi de aquilo, pátio 3, quando lá tem que ser o sinalizador. Quilo, pátio 3, atento ao sinalizador, 2795. 1284, após o parqueamento do Embraer da Azul no gate 03, está autorizado o busto na posição 01. Guarda estacionamento aeronave na posição 03, após iniciar, voo 1824. Azul 4462, autorizado ingresso via Juliette, portão 03. Via Juliette, portão 03, 4462. 6314, vento 170 graus, 07 nós, pouso autorizado. Livre pouso na 10, 6314. Azul 6120, corrijo. 119, decimal 35. 119, boa, 659. 4, aos 1,6, direita 1,2,1, decimal 9. 1,2,1, 1, corrija. 3, 1,4. Corrija 1,2,1, 1. 2,1,1. Viva de voo 370, decola da pistola 0, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Zipá, transponder 5,1,5,3, controle Salvador, PL 1,1,9, decimal 3,5. Informar o transponder novamente, senhor? 5153. Ok, foi entendido, autorizado Campina Grande, apertura 1-0, 370 ao nível. Decolada 10, curva esquerda, Puca, Jamos e Pá. 5153, 1935, gol 966. Gol 1966, cotejamento correto, chame pronto na posição. Qual foi a minha posição que se encontra? Zona 7. Enfrentou a posição 07, gol 966. Até daqui a pouco. Decolagem 6321, 180 graus, 089. Linha de decolagem, 8931. Estou em Salvador, boa tarde, 3231, o posto era pronto. Paulo Salvador, Janeiro 6314. Janeiro 6314, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 06. Alfa, Juliette, 06. Boa, Oceano 321. Controle Salvador, Mike, Papa Romeo, Mike Yankee, Papa. Papa Romeo, Mike Yankee, Papa, estou no visual térmico do repórter faz 3, ciente, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo apoio de vocês, muito grato. Passaredo, 180 graus, 089. Sim, 2-3-3-2. Tráfego Salvador, 3567, informação Quebec, Great, 4, pronto, 4, Brasília. Taxi Gol 884, temos 92 a bordo, 2 horas e 13, alternando Salvador. Ouvindo, BLB? 92. Autorizar táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera Torre 118, decimal 95, a gente já se metrou na 097. Na 097, 1895, ponto de espera via Índia, Gol 1884. O qual vinerário do seu plano? Papá Romeu, Whisky, Golf e Oscar. Entrar em contato junto à sala IS, o Papá Romeu, Whisky, Golf e Oscar não possui o seu plano no momento. Mantenha isso até agora. Tô ok? Segunda 3567 número 2, copy agora. Positivo, gate 4, informação Quebec. Papá Romeu Alfa, Romeu Alfa como número 1 para copy agora. Trânsito é o Oceania 6327, também ciente da Quebec, 220 Leão. Ciente, 220 para Ilhéus, aguarde. Guardo. Quatro, vento 160 graus, 089, decolagem autorizada. Eu dei colagem, capitão 01884. Será 6327, me escuta? Na escuta, né? 327. Nível solicitado é 240? 022, na escuta é 24. Gente, nós coordenaremos o nível 220. Mantenha a escuta agora. Gente, qual seria a saída? Coral? Afirmo, da Elco, transição coral. Sim, obrigado. São 3567, pronto, óbvio. Serra 3567, quanto cópia? Autorizado Serra Bravo, Serra Vitor para Serra Bravo, Bravo Romeu, VFZ Luna 7, nível de voo 360. Decola sistema 0, curva direita, saída arvó, transição elefa. Transponder 50754, controle Salvador, opera em 119.35. Ok, aprovado nível de voo 360, via pelo 17, Brasília. Decola 50 com curva direita, saída Avon, transição Elefa. O controle 119.35, código 5074, TAN 3567. TAN 3567, contestamento correto, chame pronto na posição 04. A chamada, 3567. Chame 327, pronto, cópia. Pronto, cópia, 327. Autorizado Serra Bravo, Serra Vitor para Serra Bravo, Ida Lima. Via rota do plano de voo, nível de voo autorizado 220 conforme solicitado. Decola da pistola 0, curva direita, saída da El, transição coral. Transponder 5137, controle Salvador, opere 119.35. Então, autorizado, Ilhéus, conforme do plano, 220 nível, decola da 10, curva direita, da El, coral. 5137, é o transponder 119.35, controle Oceania 6327. Na 6327, cotejamento correto, posição 02, chame pronto. Tá pronto, 6327. Solo Salvador, São 3155, formação Quebec. Solicita Guarulhos, nível 320, estamos no bloco 05. São 3155, Quebec, informação em curso. Autorizado Serra Bravo, Serra Vitor para Serra Bravo, Golf Romeu. Seu peso 1-0. Papá Alfa Índia, DCT 1 Bad, Upper Zulu 44. Nível de voo 320. Decola da pistola 0, curva direita, saída da El, Leda Motiva. Transponder. 5144, controle Salvador operando na frequência 119.35. Tem 3155, autorizado Guarulhos nível 320. Tira para o Zulu 10, Tata Alfa Indy Paiol, direto Umbar, tira para o Zulu 44. Estúdio é um lugar que foi direito na Tael Leda Mótica. 5144 é o transponder, controle 11935. 5144 no transponder, posição 05, atendimento correto, chame pronto, está 3155. Tá, 3155. Papá, o meu, isso é o pior, fica aguardando. Romeu Alfa, pronto, cópia. Autorizado Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Bravo, Romeu, Juliette, veio presumo 44. Decola da pistola 17, curva direita, saída da El, Leda, Delta, Oscar, Kilo, Lima, uniforme, próxima posição. Nível de voo 340, transponder 5133, controle Salvador, operando a frequência 119.35. Romeu Alfa, o cotejamento correto, confio em POB. Estacionamento, axis de decolagem, torre agora em 118.195, ajuste altímetro 1097. Ô, Saulo, Salvador, Oxené 6327, tá pronto, pushback essa nano 2. Estado Oxené 6327, chame táxi. Chama táxi, obrigado. Tá 3567, posição 05, autorizado, chame táxi. Ah, só confirmando, é da 04, ok? 04. Então, desconsidere a autorização, aguarde. Aguardando, tá 3567. Romeu, Whisky Golf Oscar na escuta? Confirme, é voo local? A gente tá no... tá no pátio 5? Meu Whisky Golf Oscar, se afasta 25 mil em Salvador. Gente, autorizado, voo local. Uno meu pés, decola da pistola 7, curva à esquerda. Corredor forte, em coordenação com a torre. Acione 01132 no transponder. Controle Salvador, opere 119.35. Palmeiras e Golfe, olha, fechamento, torre, pressionamento, táxi, decolagem, Confirme o POB. Ajuste o altímetro no 097, pode sair pra torre. Autorizado, táxi. Mais Alfa, Romeu Alfa, ajuste no 017, chama para ingresso no 7. Está autorizado, ajuste no 017, chama para ingresso no 7, Whisky Golf Oscar. Autorizado, Romeu Alfa. Reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7. Até o ponto de espera via Índia, quando lá a torre 118 decimal 95, ajuste o altímetro na 097, bom voo. Obrigado, Livre Táxi, 1895, gente, na 097. São 3567, após a passagem 02 da via Cacau, autorizado push na posição 04, chamando táxi. Sim, após a passagem 02 da via Cacau, autorizado push, chamando táxi, são 3567. Saldo Salvador, boa tarde, igual 966, push back, fundamento, posição 7. 3835, autorizado pouso pista 10, 170 graus, 079, ajuste no 017. Gente, deve pôr. 1966, na posição 07, autorizado, chame tarde. Autorizado, chame tarde, 966. Será autorizado decolar após passagem do tráfego. Após o tráfego na final, ali mantém cabeceiro no zero, aguardando a autorização para decolagem, 6327. 6327, gente, aguarda o tráfego e ali mantém a bosta. Sinal Salvador, boa tarde, Gonomia 20, vai passar o 070, voando Dunas. Gonomia 20, prossiga 3.000 pés, ajuste na 097, altura do controle. Autorizado para 2.000, voo. Tente autorizar 2.000 ILS em forma quanto estabilizar. 2.000 ILS, tomará estabilizado, Gonomia 20. Vitor, para Serra Bravo, Foxtrot, via Zulu 9, nível de voo 150, decola da pistola 0, curva esquerda, saída Momo, transição Froti, transponder 5565, controle Salvador, opere 119.35. Polícia chegou próximo, após passagem do tráfego, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, 107. Tan 3235, no sol 37, direito no 21, décima 1. Taxi 1966, 114, bordo 355, autonomia está na Recife. Autorizar táxi até o ponto de espera via parte 1 no Índia, quando lá a torre 118, decimal 195, ajuste de altímetro no 097, segue a retaguarda do R2 de Avianca. Confirma Avianca ou TAM? Tá. TAM. Tá. Ok, segue o TAM, 17-1895. Obrigado, boa tarde, 966. Tá, 3567, cancro táxi, PB 168, alternativa Serra Bravo, Charlie, Foxtrot, confins, 3h40, tá, 3567. Autorizar táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 097. Ok, no 097, via Índia, ponto de espera em torre 118, 95, tá, 3567. Tá, 3835, após a passagem do Boeing da Lua, seja autorizado ingresso bilhete, portão 10. Após o gol, segue pro 10, tá 3235. Luiz Golfiosco, só um instante para sua decolagem, será autorizado em mais 30 segundos. Salvador, muito boa tarde, o Azul 27, 1-1, transfere descida para 4.000 pés. 27-1-1, afirmativo, descida autorizada até 4.000, após pelo autorizado 2.000 pés, ajuste da 017. Após pelo, 2.000 pés, confirmando 1.017, o Azul 27, 1-1. Como é que está mantendo aí 200 nós de velocidade? Mantenha. Instruções. Mantendo o ponto zero, tá, 3.5.7. 6327 aos 40, 1935. 1935, obrigado, B7. Whisky Golf Oscar, 170 graus, 07 nós, decolagem autorizada. A linha mantém, chavequeiro no zero. A linha mantém, chavequeiro no zero, tá 3567. Esse Golf Oscar. Esse Golf Oscar decolou aos 4-1, livre cruzamento do campo, reporte na vertical. Porta O Esgoto Oscar confirmando a 1.000 pés no litoral, ok? Ok. Gente, chame torre 198, decimal 95, gol na 620. 895, boa tarde, gol na 620. Após cruzamento, os controle em 1935, tem um bom. 935, obrigado, até já. 2711, inicie redução para 1809, segue tráfego 11 horas, 5 milhas e meia, com Boeing 737-800. Afirmativo, vai reduzir aí 170 azul. Pessoal da Infraero para chamar o monitorador. O laser monitora nossa frequência, deve estar aproveitando. Obrigado. Recomendo. 966, mantém a ponte de espera, aeronave na final, 737 companhia. Já vai passar o externo, será autorizado na sequência. Ok, mantém na sua escuta, 966. Salvador, boa tarde, gol no 620, final da 1-0, embaixo travada. 620, boa tarde, continua a aproximação, aguardo o pistoleiro. Você escuta no 620. T3567 aos 44119-35 Mambo. Controle, boa tarde, T3567. Azul está estabilizado, 2711 visual, 9 milhas. Azul 2711, complete aproximação, chame a torre em 1118, decimal 95. 18, decimal 95, obrigado, uma boa noite a todos. Tá. Livre pouso, 160 graus, 10 mais. Livre pouso, 90, economia 20. Oi, Salvador, muito boa tarde, Azul 2711, transfere final de 8 milhas. 2711, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando. No solo aos 4.6, direita, 1-2-1-1. 2-1-1, boa tarde, sim, chegou, 6-2-0. Paulo Salvador, Golo 620, boa tarde, visou. Golo 620, apresenta aqui a Alfa, repórter do ataque 6, Juliette. Alfa, repórter do Juliette, Golo 620. Golo 620, aguarde cópia. Golo 620, autorizado em direto via Juliette, portão 07. Juliette para 07, Golo 620. O 969 Lima tem. Após o azul nacional, Lima tem, o 966. Via Pedro 21, nível de voo 360. Da cola pistola 0, curva direita, saída arbóxia, transição elefa. Transponder 5176, controle Salvador em 119, decimal 35. Poderia confirmar sua saída para o próximo 8? Arbó, transição elefa. Autorizando então o azul da curva 8, com 5660, via noite ele subiu 21. De cola da 10. Azul 418, cotejamento correto, posição 03, vem pronto. Para o estacionamento, azul 2788. Azul 2788, autorizado, quase 3, chame tarde. Camarada, azul 2788. Salvador, é o Eco Delta Fox, pronto a ser água visual com o 97, na sua escuta. Afirmativo, Delta Fox, limpo final no 7, ajuste no 0 no 7, reporte sobre a Rimar. 1-0 no 7, reportará sobre a Rimar. 27 no 1, aos 4, 9, direito, 1, 2, 1, 1. Direita, 1, 2, 1, 1. Salve, Salvador, azul 27, 1, 1. Azul 27 no autorizado táxi via Alfa, táxi foi quilo, 43 foi no lado, deixou o sinalizador. Azul 27, 1-1. Azul 27 1, observando o tráfego da companhia, terminando o curso no 43. Ok, observará. Meia, o 50-119-35, bom. 1935, trabalho, 9-6. Irmão, é com o Delta Fox, Delta Fox, pouso autorizado no 7, 160 graus, 08 nós. Ajuste no 07. Leio de volume 7, é, coleta Fox. para o táxi 58, 430 de autonomia alterna Petrolina, azul 2788. Confirme o POB? 58, 58. Autoriza táxi até o ponto de espera via 41 no Índia, ponto lá, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 07. 41, principal, Índia até o ponto de espera, 1895, leia a torre, 2788. Boa tarde, voo no 097. Voo no 097, Quebec, informação em curso. Pronto, cópia para Sierra Bravo, Charlie Foxtrot. Gente, Quebec, pronto, cópia. Voo no 097. Autorizado, autorizado Sierra Bravo, Sierra Vista para Sierra Bravo, Charlie Foxtrot. Via Upper Zulu 21. Nível de voo 360, decolada pistola 0, curva direita, saída Arbó, transição Elefa, transponder 5406, controle Salvador opera na frequência 119, decimal 35. Autorizado, 360, rota plano, Zulu 21. Aciona 5406, controle 1935 e decola no perfil da Arbó, transição Elefa, pistola no 0, voo 1093. 5406 no transfondo, estando pronto na posição 09, protegimento está correto. Vou chamar a NEF, já não sei. Salvador, boa tarde, o azul 2788. O azul chama o próprio 782? Chama quem chama a torre? É o azul 2788. Autorizado 2788, alinhar e decolar pistão 0, 170 graus, 079. Aí decola pistão 0, 2788. Now 02 and Alpha, establish localized at ILS X-Way 10. Portugal 021, please approach contact tower 118, decimal 95. 118, decimal 95, Portugal 02 and Alpha, over that. Torre de Salvador, muito boa tarde, Portugal 021 Alpha, established on ILS X-Way 10. Portugal 021 Alpha, continue approach, Enviro Navy Kitchen. Salvador, São 3155, para o feedback acionamento, estamos no 05, boa tarde. São 3155, posição 05, autorizado, chama táxi. Exato, mais 3155. 788 ao 571208, Mongol. 208, Azul 2788. Corrija a frequência do controle, 11935. 935, Azul 2788. É Portugal 029, Alpha, clear to land, runway 10. 160 degrees, 07 knots. Papá, Romeu, Whisky, Golf Oscar. Whisky, Golf Oscar para ingresso no circuito. Confirmando a intenção, é pouso no 7? Afirmativo, senhor. Ok, da presente, livre, final no 7. Ajuste no 0 no 7. Reporte na... Reporte no final. Reporte ao 021 Alpha, on ground, 00, right, 1, 2, Anderson, 1. Alpha. Final 1-7, baixado e travado, Golf Oscar. Golf Oscar, pouso autorizado no 7. 180 graus, 08 nós. Oscar.